com rock zumba, papai. Tamo junto, meu gato. Essa é nossa, ator de rapariga. Vai passar um dia ou não vai passar? Essas brigas bobas que somente nos afastam. Tô tentando ser o cara que você sonhou. Tô fazendo de tudo por o nosso amor. Mas pra você nada disso tem valor. Mas quando acordar de manhã e não me ver aqui em casa, vai sentir um vazio e frio que te maltrata. Vem! E quando perceber que me perdeu e que meu coração não é mais seu, vai ser difícil se acostumar, mas vai ter que aceitar. E quando perceber que me perdeu e que meu coração não é mais seu, chegou uma sentir um vazio e frio que te maltrata. E quando perceber que me perdeu e que meu coração não é mais seu, vai ser difícil se acostumar, mas vai ter que aceitar. E quando perceber